com ele que é especialista do Serasa Consumidor, Guilherme Casagrande. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar um pouquinho aí sobre uma ação, né, do Serasa que acontece hoje aqui em Foz do Iguaçu, não só hoje, né, daqui até o fim de semana, o caminhão do Serasa presente aqui na cidade? Isso, o Serasa Itinerante, que é o nosso projeto aí que está rodando por todo o Brasil, levando informação de crédito para os consumidores de todo o país, chegou aqui em Foz do Iguaçu. A gente começou os atendimentos hoje por volta das 8 da manhã e ficamos aqui até sábado às 6 da tarde, com atendimentos todo dia das 8 às 6, sem parar o meio-dia. E como é que vai funcionar até? O que é que vocês oferecem de serviços ali disponíveis à população? Então, hoje no Brasil a gente tem 62,5 milhões de pessoas que estão inadimplentes, né? E a gente entendeu que algumas pessoas não têm acesso à internet. A maior parte das informações de crédito hoje, elas estão online, mas muitas pessoas não têm acesso a essa informação. Elas até têm acesso à internet, mas não é um acesso pleno. Elas não conseguem operar além das redes sociais e tudo mais. Por isso a gente criou esse projeto, onde a gente atende os consumidores que precisam vir até o caminhão com um documento com foto, e a gente faz a consulta do CPF desse consumidor de maneira gratuita, fala para ele sobre a pontuação score, que é uma pontuação que vai de 0 a 1000 e fala a respeito da saúde financeira desse consumidor. E para os consumidores que estão inadimplentes, a gente tem a possibilidade de fazer acordos com descontos até de 90%. Então a gente tem uma plataforma que se chama Limpa Nome Online e a gente recebe o consumidor ali e consegue fazer esses acordos. E você falou aí da questão, né, de que às vezes a pessoa até tem acesso à internet no sentido ali de utilizar o WhatsApp, utilizar o Facebook, mas, né, para outras funções acaba, né, até desconfiando um pouco, né? A gente sabe que, né, existem várias armadilhas na internet com relação a dívidas, muita gente fica aí com o pé atrás, né, em inserir os seus dados ali. É uma oportunidade, então, para conferir presencialmente todas essas informações, enfim, de uma fonte segura e sem armadilhas virtuais? Isso, sem nenhum tipo de armadilha. Mas falando do ambiente online, a gente também tem o nosso site, que é o serasaconsumidor.com.br, e também temos o nosso aplicativo, que é gratuito, que é o Serasa Consumidor. E através desses dois canais, os consumidores também conseguem ter acesso às mesmas informações que a gente presta no caminhão e conseguem fazer os acordos também, né? Mas a possibilidade, a gente está aqui essa semana, a gente sempre acaba escolhendo, a gente vai passar aí por 40 cidades, essa é a 15ª, e a gente escolhe cidades-chave do Brasil, onde a gente considera importante a nossa passagem, para auxiliar os consumidores de cada região. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente tem mais de 86 mil pessoas que estão inadimplentes, por isso a necessidade de a gente estar aqui para dar esse suporte para os consumidores aqui da cidade. Eu vou pedir para você repetir aqui essa informação com relação aos endereços e ao aplicativo, porque é importante realmente a gente fazer essa difusão daquelas plataformas, daquelas ferramentas que são as oficiais, que são as seguras. Então vamos lá. Quais são as plataformas, as opções do Serasa Online? Serasaconsumidor.com.br e o aplicativo do Serasa Consumidor, tanto na App Store quanto na Google Play. O consumidor pode baixar e acessar gratuitamente. E nós discutimos aqui, antes de entrar no ar até, sobre esse número, né? Mais de 86 mil pessoas negativadas aqui em Foz do Iguaçu. A gente sabe que a população da cidade, né, gira em torno aí de 264 mil, conforme a última estimativa populacional. É muita gente, enfim. Os iguaçuenses são mais endividados que a média, ou esse índice até gira parecido aí com o que é verificado em outras cidades do país? Esse índice costuma ser um índice médio. A gente tem pelo menos 30% da população endividada. Boa parte dessas dívidas são provenientes do mau uso do cartão de crédito. Mais de 80% dessas dívidas são provenientes do cartão de crédito. Por conta disso, a gente tem uma medida voltada à educação financeira, onde a gente tem planilha, calendário para os consumidores que não têm o hábito de planejar, de maneira gratuita, para ser distribuída para toda a população aqui da cidade também, no caminhão que está estacionado na Praça da Paz. Então o consumidor pode ir até lá e a gente pode auxiliar ele com todo esse material e essas ações de educação financeira, inclusive com aconselhamento. Ele quer conversar um pouquinho sobre as dívidas que ele possui, qual o melhor caminho que ele pode tomar agora para consertar a vida financeira dele, e a gente tem toda uma equipe lá à disposição para fazer esse tipo de atendimento. Agora, essa cifra também é muito alta de dívidas com cartão de crédito. A gente sabe que o cartão de crédito, inclusive, ele tem taxas de juros altíssimas, enfim. Essas ações de educação financeira que vocês trabalham aí são fundamentais para reduzir esses percentuais de endividamento aí da população brasileira? São super fundamentais. O cartão de crédito é um meio de pagamento que ele se tornou muito presente, né, junto com a evolução das classes. A classe C cresceu muito nesses últimos tempos, então as pessoas acabaram perdendo um pouco do sentido e não sabiam como utilizar. E muitas pessoas nem conheciam as altas taxas, as taxas envolvendo o pagamento mínimo do cartão, e por conta disso a gente tem o número que a gente tem hoje. Então as ações de educação financeira são muito importantes. Além das ações que acontecem dentro do caminhão, eu também tenho um papel de me conectar com escolas da região. Então, aproveitando o canal aqui, quero dizer que estou disponível disponível a qualquer direção de escola, professores que queiram me procurar para a gente conversar e levar esse assunto para dentro de sala de aula. A gente pode fazer isso e pode conversar isso com os alunos, porque é necessário a população e principalmente os futuros consumidores terem conhecimento disso para que a gente possa contribuir e baixar esse número aí de pessoas endividadas aí no país. Pois é, a educação aí dos filhos, né, das crianças, dos adolescentes, é fundamental aí para que tenhamos adultos até mais conscientes com relação à questão do consumo. Quem está endividado, quem quer já até fazer renegociações de dívidas atrasadas, existe essa possibilidade durante a presença do caminhão do Serasa aqui em Foz? Existe essa possibilidade sim. A gente tem uma plataforma que se chama Limpa Nome, e na plataforma do Limpa Nome a gente tem parcerias aí com 19 credores que dão a possibilidade do consumidor gerar acordos com até 90% de desconto. Então o consumidor pode ir até a carreta com um documento com foto, a gente vai fazer a consulta, e se a dívida dele for uma dívida que esteja na nossa plataforma, a gente vai conseguir gerar esse acordo, o consumidor já sai com o boleto na mão. É muito prático. Portanto, até sábado, o caminhão do Serasa aqui em Foz do Iguaçu. Temos também, né, a possibilidade de que a pessoa vá lá na hora do almoço, enfim. Sábado vai ficar até que horas? Sábado até às 6 da tarde, todos os dias, de hoje, quarta-feira até sábado, com atendimento começando às 8 da manhã até às 6 da tarde, sem parar ao meio-dia. Horários flexíveis, portanto, né, para que as pessoas que trabalham no comércio, que trabalham em outros setores, possam ir lá também prestigiar esta ação. Vocês têm uma expectativa de mais ou menos quantas pessoas, até com base em experiências em cidades anteriores, quantas pessoas aproximadamente vão procurar o serviço? É difícil a gente aproximar, porque existiram algumas semanas em que a gente estava fazendo uma ação nacional da Serasa no Brasil. Já teve semanas que a gente fez atendimento de 2 mil consumidores, como teve semanas que a gente fez atendimento de quase 6 mil consumidores. Então, costuma gerar nessa média aí, a gente não consegue prever e não consegue dizer, mas, mais uma vez, reforço o convite, quanto mais gente a gente conseguir impactar e ajudar, essa é a nossa missão. Melhor para todo mundo, melhor para o consumidor, melhor para o comércio, enfim, realmente aí é uma ação positiva. Praça da Paz, portanto, né, caminhão estacionado ali, local bem visível, facinho de chegar no centro da cidade. Né? Isso, todo mundo vai encontrar, está bem visível, é uma carreta azul e o pessoal pode chegar lá, a gente está com toda a nossa equipe à disposição aí para fazer os atendimentos, os acordos. Mais uma vez é importante reforçar que é gratuito e que é muito importante estar com um documento com foto. Sem um documento com foto a gente não consegue fazer a consulta. Muita gente chega lá com um documento de outra pessoa também e a gente não consegue fazer o documento de outra pessoa a não ser que tenha uma procuração com os poderes para fazer essa consulta. Então é importante deixar isso claro para os consumidores também. Conversei aqui com o Guilherme Casagrande, ele que é especialista do Serasa Consumidor, falando aí sobre essa ação, né, o caminhão aqui, a ação itinerante do Serasa em Foz do Iguaçu até sábado. Muito obrigado pela participação e realmente, né, que as pessoas aqui, a população de Foz do Iguaçu, possam aproveitar o máximo possível essa ação. Exatamente, eu que agradeço aí a oportunidade e estamos esperando todo o pessoal aí de Foz do Iguaçu para comparecer na nossa carreta.